A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas são as matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Sabe que assim que a ditadura parou de dar choque embaixo da unha ali dos seus oposicionistas, logo já se começava todo um alvoroço em prol do direito das pessoas escolherem ali os seus políticos. Mas um evento foi bastante famoso, ele aconteceu em 1984, foi a emenda Dante de Oliveira, conhecida popularmente por Diretas Já. Tentava dar o povo ali a chance de defecar na urna, né? É verdade. E defecar pela primeira vez, porém ainda em células de papel. Lembra que na urna tinha o logo do Guaraná Antártica? Pô, verdade. Eu não sei. Patrocínio. O patrocínio. Agora, a emenda da Dante Oliveira, ela não foi aprovada. Eu me lembro da cara de derrota, sabe de quem? Não. Do Osmar Santos. Lembra que o Osmar Santos era um dos feinhos defensores. É verdade, cara. E eu ganhei uma camiseta amarela, escrita Diretas Já, sei lá, de alguém. Mas enfim, a proposta não foi aprovada, né? E apenas em 1986 que o cidadão comum se deu ao luxo de escolher ali os poderes executivo e legislativo. Agora, você se recorda das primeiras campanhas políticas ali na nossa era, cara? Eu filhote da ditadura! Não, senhor! Aqui se não lhe dou a fala! O senhor tem a respeito! Filhote da ditadura! Desequilibrado! Não tem coragem de defender seu chefe! É uma pena que é um desequilibrado! Passou 15 anos no estrangeiro e não aprendeu nada! E o pior primeira é que... eleição que eu me lembro foi a de 1982. Eleição para governador do estado de São Paulo com o Maluf, sim, o Franco Montoro, exato, que foi o vencedor. Foi o vencedor. E o Lula. O Lula, já o Lula foi acho que foi a primeira eleição. Foi a primeira candidatura do Lula, foi em 82 para governador de São Paulo. Exatamente. E você se lembra da Lei Falcão? Não. Lei Falcão é. Foi ali, ela acho que começou na década, no finalzinho da década de 70 e entrou anos 80. Era o horário político obrigatório da época. É. Eu procurei no YouTube pra ver se eu achava o áudio pra colocar. É. Não encontrei. Mas ficava tocando uma música que era mais ou menos assim. Lembra disso? Já lembro. Aí, aí uma voz ficava lendo o currículo do candidato. Eu me lembro do Lula, era Luiz Inácio Lula da Silva, curso primário, ex-torneiro mecânico, ex-mestre de obra. E era muito mais chato do que a propaganda política de hoje. Não tinha. Eu me lembro muito bem que o meu pai era um malufista, daqueles ferrinhos. E é até hoje. Até hoje. E eu era uma criança estúpida, assim como meu pai, eu também era malufista, manja. Ia na onda do meu pai e tal. Eu achava que ele era legal, porque ele fazia ponte, viaduto. Seu pai podia trafegar com o caminhão dele. E tudo no nome da mãe, do pai, né? O Maluf sempre nomeava ali as suas obras com o nome da família. E naquela época, votar era só pra quem era maior de 18 anos. E era em cédula de papel. Urna eletrônica foi implantada no Brasil, acho que só em 96 e tal. E a apuração levava uns 10 dias. Levava, cara. E, ou seja, de ali de 80 e poucos até 96, o povo ficou simplesmente uns 12, 14 anos escrevendo barbaridade nas cédulas eleitorais. Inclusive, eu acho que era muito mais divertido, né, cara? Era, porque a gente poderia exercitar a nossa literatura ali naquele momento. E anular o voto com propriedade. É, né? Escrevendo seu filho da puta. Agora, acho que o caso mais emblemático aconteceu no Rio de Janeiro com aquele macaco Tião. Foi, acho que na eleição de 88 para prefeito do Rio, o macaco Tião teve mais de 400 mil votos. E ele ficou em terceiro lugar na eleição. E quem tinha lançado essa candidatura tinha sido a galera do Cacete Planeta e tal. É verdade. E o macaco Tião foi extremamente votado. Acontece que eu acho que nos anos 50, que ainda se podia votar, acho que aconteceu algo semelhante. Sim, acho que nos anos 30, se não me falha a memória, com o hipopótamo cacareco. Isso, rinoceronte cacareco. Ou o hipopótamo, enfim. É um dos dois bicho gordo. Só que esse foi em São Paulo. Realmente teve um precedente aí na história. Inclusive, o Tião fazia o mesmo que os outros políticos fazem até hoje, né? É, ele jogava excremento na cara dos cidadãos. Ele ficava ali, toma. Eu levo algumas até hoje, alguns políticos. Se o Cacareco fosse um hipopótamo, já viu um hipopótamo cagando? Já. É muito engraçado, porque o rabo dele fica girando. Ele fica dando uma rebosteada. Aquilo, né? É um helicóptero de merda, cara. Exemplo disso é a história da ouvinte Agatha Miranda, que nos contou que um tio dela se candidatou em uma cidadezinha no interior do Pará. Então ela escreveu, abre aspas, na década de 80 não existia muitos freios éticos na política. Na verdade, eles não existem até hoje, mas naquela época era mais escancarado. Na campanha de meu tio, foi usado os artifícios mais legais para todos os segmentos de eleitores. Por exemplo, veja só a Alexandre Moreira, o que ela escreve aqui. Para a velharada banguela, houve distribuição de dentaduras. Clássico. Para as beatas, ele dava um rosário que, segundo ele, foi benzido pelo Papa. Mas, na verdade, nunca foram nem para a Aparecida do Norte. E veja que curioso, Alexandre. Olha como o interior do Pará parece ser um lugar e tanto. Ela disse o seguinte... Correu também na boca pequena que o meu tio disponibilizou no puteiro da cidade uma meretriz que mandava ver de graça se o cidadão votasse no tio dela. Isso não pode ser verdade. Olha, eu acho, cara, que esse tipo de coisa rola até hoje, assim, é bem provável. A meretriz deve estar se candidatando, viu? É verdade. Os filhos dela eu tenho certeza que sim. Segundo a Agatha, o tio dela ganhou disparado, né? Mas foi em cana meses depois, pois ele usava uma ambulância do pronto-socorro para transportar os porcos do sítio dele. Eu adorava fazer é decorar jingles eleitorais, assim. Não importava de qual era o candidato. Como eu já disse, meu pai era malufista, ele pegava eu cantarolando ali uma música do Quercia, por exemplo, e já me dava uma bifa, né, cara? A moleque, esse não, tem que decorar as do Maluf. Mas vários clássicos, né, do Collor, por exemplo, né, cara? Chegou a hora de acabar com os marajás, sou Collor, né? E tantos outros, assim, que eu acho que a gente... Se o Klaus Rebeck pode até botar uns pra gente. Agora, Alexandre, lembra quando o Silvio Santos candidatou? Me lembro, cara. Silvio Muita Santos. Gente não sabe disso. Silvio Santos foi candidato a presidente. A maior dificuldade minha é que o meu nome não aparece na cédula. Vocês que desejam votar em mim, não vão encontrar o nome de Silvio Santos na cédula, que está a cédula. Quem pretende votar no Silvio Santos deve marcar um X no 26. E podem acreditar, o Silvio Santos vai lutar por vocês. O Silvio Santos vai defender os interesses do povo. O Silvio Santos vai lutar pelo desenvolvimento do Brasil. Quem confia em mim, quem acredita em mim, deve votar no 26. Marquem o 26. É o 26, é o 26. Silvio Santos chegou a nossa vez. Velho, a Bravanel colocou a chave da maluquice na posição 1, né? E resolveu ser candidato à presidência da República no lugar do candidato Armando Correia. Foi, lembra? Isso mesmo. Porque não dava. Ele decidiu fazer isso tudo de última hora e as cédulas já estavam impressas e não dava tempo de consertar tudo, ia gastar muito dinheiro. Mas a candidatura foi cassada, né? Foi cassada e eu tenho certeza que ele iria ganhar, cara. Ele ganharia. Tava disparado nas pesquisas. O meu xará, o Alexandre Kutka, ele disse que em 1990 ele arranjou um bico para fazer campanha pro Collor. Veja você. E ele tinha a única função de distribuir adesivo ali do Caçador de Marajás. Lembra do adesivo do Collor? Era um CO dos dois L's, um verde e um amarelo. Eu me lembro muito bem desse adesivo do Collor e tal. Ficava no semáforo e ele mesmo, o Alexandre Kutka, colava ali o adesivo no carro das pessoas e tal. Enquanto as pessoas esperavam o sinal abrir. E diz que certa vez, abre aspas, fui colar em uma Belina e o dono começou a me xingar. E eu retruquei. O cara abriu a porta e começou a correr atrás de mim. Era o Lula. E eu fui jogando adesivo pra todo lado. E o cara atrás, quando eu vi que o gordão não me alcançaria mais, eu pude reparar que a berina dele estava toda adesivada com adesivos do PT. Mereceu apanhar, Alexandre Kutka. A ouvinte Emília Burgos mandou a seguinte história. Acho que era 1985 ou 1986 e ocorria em casa algo hilário. Durante os horários políticos, minha falecida avó Mirtes, que já estava ali bem velhinha, pouco se comunicava conosco, ela ficava quietinha, geralmente vendo TV. Mas em uma determinada campanha, acho que para governador de São Paulo, um certo candidato soltava a seguinte pergunta: onde está você, Franco Montoro? Eu lembro disso. E a minha avózinha respondia para a TV: tá na puta que te pariu. Outro candidato que também conseguiu muitos votos e ele tinha apenas 15 segundos para falar, foi o Enéas, né? Enéas Carneiro. É, ele foi candidato também a presidente, foi muito expressivo, acho que ele ficou em terceiro lugar, se não me falha a memória, na primeira candidatura dele. E era uma figura, assim, ímpar, com a sua barba grande, com seus óculos gigantes. E tinha um amigo meu, que ele era aluno do Enéas, curso de medicina ali na USP, ele falava: cara, ele é um gênio, é um crânio, e esse cara é muito bom, blá, blá, blá. Quem sucedeu ele não foi a Vanir, que toma café na mesma padaria que a gente? A Vanir Nimitz, exatamente, que ela também partiu para a mesma linha. Meu nome é Vanir! Lembrando aos ouvintes do Agente 86 para ir lá no Facebook e dar um curtir na nossa fanpage. Mande também e-mails para falecom@agenteem86.com.br, mandando suas sugestões de episódios. Se vocês ficarem ligados ali na nossa fanpage, vamos saber o que vai acontecer nos episódios seguintes. E pode mandar suas histórias também, por que não? O Agente em 86, que é atualizado toda segunda e quinta-feira. Esse episódio aí que foi levantado pelo brother Alexandre Kut. Curioso porque hoje em dia, até no Facebook, as pessoas vão fazendo levantamentos de candidatos bizarros que rolam no Brasil inteiro, né? Verdade. E naquela época, os candidatos, pelo menos, eles tinham, assim, uma pelo menos um terno e gravata ali e tal, né, cara? É, tem candidato travesti. Prostituta, mulher fruta. Mulher fruta, é. Lembra do Levi Fidelis? Sim, o homem do Aerotrem. É verdade, ele entrou. Continua agora com a mesma plataforma. E entrou pra candidato a prefeito. Exato, da cidade de São Paulo. Com a mesma plataforma ali do Aerotrem. O Peroba. Peroba neles, exatamente. E o Carlos Adão, será que ganha?